Eu disse outro dia, né, que está chegando chegando aqui, substituindo uma diretora que vocês têm muito carinho, né? Que ficou durante muitos e muitos anos aqui. E a diretora Joelma já está apaixonada aqui pelo bairro, pelo carinho das pessoas. E as pessoas também, Joelma, por você. O povo de Cubatão é um povo acolhedor, é um povo amoroso, é um povo que cobra, mas é um povo que abraça também e que dá o ombro. Por isso que é maravilhoso o governo de Cubatão. Parabéns, Joelma. Muito obrigada pelo seu trabalho. O nosso secretário de Educação agora, que substituiu o Fábio Nath, Luiz Carlos Costa, Luiz Carlos Costa Júnior, que é o secretário de Educação. Obrigada pelas palavras, Luiz. Cumprimentar o nosso chefe de gabinete, José Carlos Ribeiro, que é morador aqui do bairro, da Ilha Caraguatá. Cumprimentar o nosso secretário jurídico, que é o doutor Limonge, conhecido como doutor Lee. Cumprimentar a Karina, que é secretária da Promoção de Igualdade Social. Cumprimentar o nosso secretário jurídico, que já foi vereador em Cubatão, vereador substituinte, Mário Rossi. Cumprimentar aqui o doutor Franca, que já assumiu a pasta nossa da Secretaria de Educação, da Procuradoria Geral, e agora está na Secretaria de Habitação, junto com o Zumba, realizando esse trabalho da regularização fundiária. Carlos Alberto, que é mais conhecido, é funcionário de carreira, mas ele é conhecido lá na prefeitura, se você perguntar para o Carlos Alberto, ninguém conhece. Mas se você perguntar, cadê o Zumba? Gente, todo mundo conhece. E se você perguntar assim, olha, de quem é aquele terreno que fica ali na entrada do casqueiro? Ele sabe. De quem é aquele terreno que é o primeiro lá no Vale Verde? Ele sabe. De quem é aquele terreno lá no fundo, lá da Ilha Caraguatá? Ele sabe. Gente, o que esse homem tem de terra é uma coisa impressionante. E é por isso que o Lula está comandando esse processo da regularização fundiária no nosso governo, junto com a equipe, porque ele é um funcionário de carreira dedicado a essa grande causa que é a regularização fundiária. Obrigada, muito bom. Tanto bom de vocês. Ainda temos aqui todos os outros secretários, não dá para nomear toda a equipe, mas vou nomear o Arroio, que é nosso secretário de Planejamento, a Renê, que é nosso secretário de Esporte, o Daniel Bravanelli, que é nosso secretário do Meio Ambiente, que mora na ilha aqui também, né? Moradora da Ilha Caraguatá, né? Daniel Ravanelli, o Ronaldo Cardoso, que é da auditoria, o Sara Bando, que é de manutenção. Quando eu entrei aqui, desci do carro, eu pisei, já veio alguém assim, olha, meu prefeito, preciso conversar, é sobre o negócio de educação. Peraí, você vai falar direto com o secretário de educação. Aí veio uma mãe, eu sou prefeito, preciso conversar sobre o material de só. Pera aí que você vai conversar com a secretária de escola. Vocês sabem de não sair, tá? Porque tem um monte de gente esperando a gente que eu terminar esse evento aqui e nós temos que dar várias respostas para os professores. Enfim, toda a equipe do nosso governo, todos, eu não vou me comunicar a todos, ficam se cumprimentados e saudados, porque o governo só dá certo se tiver uma grande equipe. E nós temos uma grande equipe, uma equipe apaixonada, uma equipe dedicada e uma equipe que faz acontecer, que é a gente. Vou começar pela questão da regularização fundiária, que é uma grande preocupação, tanto aos moradores aqui da Ilha Caraguatá, mas como da maior parte da nossa cidade, onde eu moro, por exemplo, moro na Ponte Nova, no Jardim Casqueiro. E eu moro no Casqueiro desde os 7 anos de idade. Paulo Tito também morava lá no Jardim Casqueiro. E a casa que eu moro não tem estrutura também. Então é uma grande preocupação ter estrutura dos nossos imóveis. E o Duda colocou, olha, se você for fazer sozinho, você vai demorar 5 anos. Por que você fazer sozinho vai demorar 5 anos? Porque hoje, depois do governo da Lula, Dilma, fizemos muita coisa a respeito da regionalização fundiária no Brasil. Muito se caminhou nessa direção e muitas terras foram regularizadas e estão sendo regularizadas no Brasil. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é as pessoas procurarem esse direito sozinhas. É o que o irmão falou. Você tem que ter dois caminhos. Primeiro, você tem que regularizar no SPU, que é o Serviço de Patrimônio da União, porque é a área da Patrimônio da União. Primeiro, você tem que ter uma matrícula lá da União. Com aquele número de matrícula lá da União, regularizado, tudo bonitinho, aí você vai aqui, você vem aqui no cartório de Cubatão, entrega a sua documentação e a carga horária vai te dar, e você tem, vai ter uma taxa, você vai pagar, mas ela vai te ofertar a sua escritura definitiva da sua casa. Entenderam? É esse o caminho. Só que esse caminho de 5 anos, ele pode ser resolvido em menos de 1 ano. Porque todos vocês que não têm que entrar na prefeitura, é que o Juca entregou só um pedacinho da França. Esse papel que ele mostrou aqui para vocês é um papel de apoio. Eu tenho que solicitar a prefeitura, né, a faculdade, cada um individualmente. Teria que ter um prazo de 30 dias para receber, os 30 dias seriam insuficientes e tal. Todo esse tempo, desde 2009, o governo montou uma comissão para regularização fundiária, o doutor Trame faz parte dela. E desde o início, o doutor Trame, a equipe, desde 2009, vem trabalhando toda essa parte de planejamento e regularização. Portanto, toda essa parte da prefeitura está pronta hoje. Tudo que a prefeitura tinha que fazer, de medição, de registro, a prefeitura já fez. Então, agora estamos na fase de regularizar junto ao SPU. E nós vamos fazer isso junto com vocês, com os técnicos do SPU. E aí, depois, cada um vai registrar lá no cartório de registro de imóveis, quando cada um quiser, quando cada um puder, quando a vontade de cada um. Mas a regularização junto ao SPU, vocês vão ter toda a equipe do governo, como vai ser agora, de 18 a 24, a equipe vai estar aqui, o Ministério da Cacia, com a coleta, a Cacia, atendendo a população individualmente, até porque existe, às vezes, algum problema que é mais individual, mas vai estar atendendo aqui, para as pessoas não terem que sair, ir lá para o Cubatão, pegar um ônibus, chegou, de repente, funcionar com a hora de almoço. Não, é o governo vindo, é o trabalho de vocês, para já. O Lula falou do requerimento que vocês têm que apresentar. O requerimento também já está pronto, é só você preencher. Então, eles vão te apresentar o documento já pronto, você vai preencher seus dados. Então, gente, tudo bem já encaminhado para vocês poderem regularizar essa situação. Ok? Essa primeira coisa é para nós. A Carita colocou aqui algumas questões que são muito sérias para nós. E eu diria, gente, que não é só para Cubatão. Porque as pessoas falam assim, poxa, olha, encheu minha casa, encheu não sei o quê. Como se não tivéssemos um problema no planeta. O povo come o que planta. Se a gente destrói o nosso planeta, eu lembro que a minha avózinha, que faleceu no ano da eleição, com 94 anos, ela dizia assim, o planeta não vai aguentar, estão assaltando o planeta não respira. Com toda a sua sabedoria que a idade me deu, ela está correta. É terra. É por asfalto, é de prédio, prédio lá, prédio maior, que vai crescendo. E é verdade, o planeta vai respirando cada vez menos. E grandes tragédias têm acontecido no mundo inteiro. Vocês viram no Rio de Janeiro o que aconteceu? Em São Paulo, o que aconteceu? Agora, é óbvio também que se o poder público melhor, teremos melhores condições, viveremos melhor. O que, que o poder público tem que fazer? O poder público tem que desassorear o rio. O que, que é desassorear o rio? O rio tem, é só o fundo daqui, já tem esse aqui de água. Só que daqui até aqui, já está tudo de areia. Aí o que acontece? Quando a água vem, enche o rio, transborda, é isso? Então o poder público tem que vir fazer a drenagem, tratar. É uma responsabilidade do governo do Estado, essa. E como você fez em parceria o governo do Estado junto com o município? E o governo do Estado está tendo que fazer muitos desassoreamentos de rios, de vários rios, todo o estado de São Paulo, por conta das últimas enchentes que têm acontecido, sobretudo no Rio Pinheiro, no Rio Tietê. Então, assim, o governo está, ele está inteiro para cuidar e tem vários rios que eles têm que trabalhar em cima desse processo, sem descuidar da saúde, da educação, da segurança e de tantas outras coisas. Eu queria dizer para vocês que, além deste problema, surgem outros, que aí não é a questão do planeta. Tem a questão do planeta, mas tem a questão também do serviço público. O que a Saenge fez no serviço público? Aí foi tudo corpo. E aí, gente, afundou, trincou. E tem pessoas que agarraram as pessoas, afundou, entupiu o planejamento. O que invadiu de obra da caverna, vocês não acreditam. Era assim, tinha dia que estava 1h, aí o pessoal estava meio que doido. Era 1h, eu sozinha, pode parar isso aí. Não, mas nós temos uma organização que tinha casa, porque não vai abrir mais isso aqui. Se não vai, não vai abrir isso aqui, então você fechar aquele buraco ali. Você está fazendo tudo. Aí abriu a ilha toda, abriu uma rua, outra, não sabia nem como chegar em casa. E na hora de arrumar aquela tranqueira, foi um caos. Eu largava as obras e aí eu sofria do dois lados. O povo me xingava e dizia: ah, perfeito, não faz nada. Olha que graça, olha que necessidade. E do outro lado, o pessoal falava assim: a gente não teve na obra, mas é tudo que eu pensei. Não teve na obra porque ela não deixa. Ela fica batendo as obras. Mas se eu não largar essas obras, as calçadas que eles quebraram não tinham sido nada arrumado. O transferido médio da Lava da Vila, a minha andadinha várias vezes até que eles arrumaram. Estava tudo assim, assim, andava ali na Lava da Vila, eu falei, parecia que estou morto. Andadinha várias vezes, e aí falei, ó, se não arrumar a Lava da Vila, não vai pular nenhum aqui. Porque, gente, diga-se de passagem, era um projeto outra limpa, que é importante para nós. Mas a Sabesp veio fazer 30 anos depois, quando o contrato da Sabesp acabou. E aí, para fazer esse documento, eles causaram grandes problemas para a população, não só para a população, para Santos, para as outras cidades também. Mas em Santos tinha uma plaquinha assim, desculpem o seu sono, para nós e plaquinha. Até que eu comecei a embargar as obras. Aí eles começaram a colocar, falei, vai levar uma caixinha. Se a mão de entregar tal dia, vai entregar tal dia, bota lá uma caixinha, que tal dia vocês vão entregar. Aí eles colocaram uma caixinha, tá aberto, compromete, entregaram outra, não consigo. E resumindo, a Sabesp fez todo um levantamento, cobrado pelo governo, fez todo um estudo, o engenheiro Silvano está cumprindo isso, e a Sabesp tem um compromisso de recuperar as obras que eles fizeram aqui. Então, nós, inclusive, temos uma ação do Ministério Público. Porque, convenhamos, é justo que eu deixe de construir uma creche, de arrumar uma praça, de arrumar a cidade, de iluminar o resto da cidade, para gastar o dinheiro do povo, para consertar o que a Sabesp gastou e nos beneficiou. Realmente, só desejar e fazer a gente sem coisa. A outra, então, eu já falei da enchente, então temos aí esse trabalho que vai melhorar bastante. A questão dos terrenos particulares, eu acho que o Carabão já ouviu, né, Carabão? Você já achou o setor de tributos, manda voltar e o dono, avisa o dono, se o dono não quiser voltar, manda a prefeitura fazer, manda a Câmara para ele pagar. E aí, Donizete, você podia na Câmara, junto com os vereadores, de Pautinho, de Ibivaldo, vocês podiam fazer uma venda mais cara também, porque a multa é muito barata. Então eles não estão nem aí. Eles compram o terreno para ficar valorizando o terreno, e aí a gente paga muito mais do que a multa. A multa, tipo assim, a gente gasta R$500 para cortar o mar e a multa é R$5. Então, nem dessa multa, a Câmara pode fazer isso, a gente pode tentar preparar um projeto de lei juntos e, com agilidade, aprovar uma multa maior. Porque quem aprovou o terreno é que não tem isso. A questão da canalização da rua Ocupação. Nós fazemos todas as perguntas. Nós estamos canalizando a rua lá no Vale Verde. Qual a empresa que está fazendo lá? A empresa Senac está fazendo lá. Então, na hora que a empresa terminar a canalização lá do Vale Verde, não sei quando é que vai terminar, depois eu vou sentar com o pessoal da Sociedade de Melhoramento aqui. Terminou lá, manda para cá, porque é com dinheiro do Royalty. É recurso do Royalty, e Royalty só pode ser usado para esse tipo de investimento. Então, quando terminar o Vale Verde, já joga para cá, e aí vocês, com a Sociedade de Melhoramento, tomem conta em escritório para que venha para cá, já que tem que sair do Vale Verde. Certo? Bom, já respondi as suas demandas, né? Bom, enfim, eu quero só concluir, gente, porque todo mundo já falou um pouquinho. E quando o Luiz estava falando aqui, a educação está melhor, as ruas estão mais bonitas, a cidade está iluminada. Mas iluminando a 9 de abril, gente, eu até chorei, foi no dia do meu aniversário, eu falei assim, tinha presente melhor. E de noite está de chuva ainda. E aí foi acendendo as luminárias uma de cada vez. Foi tão lindo. E quando chegou até a última luminária, né? Tem horas que eu não acredito, porque é tão difícil, né? É tão difícil. Porque é tanta gente contra, é tanta gente com porrada, é tanta gente, sabe, querendo que não dê certo. Tanta gente apostando, torcendo para você cair e não levantar. Mas você tem de renda, que está escorrendo. E eu queria dizer também, viu, dona Sarita? Isso é inchado daquele dia, não é problema não, é incrível. Não é questão não. É que ela me fez vir aqui, eu quebrei o pé, contei uma faca desse tamanho, outro parafuso no pé, meu pé estava todo inchado, eu ia de moeda. Aí eu falei, meu Deus, estou muito cansado, o pé está doendo, então eu tiro o bloco, falou, senta aí, eu fiquei no bloco, que era o que tinha no bloco. E não tinha nada aqui, ela falou que queria que ficar arrumado. Não tem nada aqui, eu fui destruído. Bom, mas eu volto aqui, tudo de pé. E assim, isso vale a pena, gente. Vale muito a pena. É só alegria que vale. Coisas que valem, assim, eu tenho minha família, tenho minha mãezinha, graças a Deus, está comigo, eu tenho minhas filhas, eu tenho netinho de 3 anos, tenho meu marido. Eu também quero poder chegar em casa, abraçar, beijar, curtir, poder passear com eles, mas quando você é como cargo de prefeito, você tem que, ou você vai passear e curtir, ou você cuida da cidade. Eu fiz uma opção de cuidar da cidade. E isso significa que eu me afastei muito desse contato com a mulher. A gente acaba se afastando mesmo. Eu cheguei em casa, minha família está dormindo. Eu saio, minha família está dormindo. Muitas vezes eu vou abraçar minha filha quando ela está dormindo. Mas eu tenho certeza de como eu eduquei minhas filhas, de como eu construí minha família, julgaria os presidentes, e tem o sistema também. Hoje, muitas mães trabalham, e a gente sempre carrega a culpa do seu trabalho, deixa meu filho na creche, deixa meu filho com alguém, para poder trabalhar. E a gente carrega a culpa de não ficar com o filho, e quando os filhos dormem, a gente fala, puxa, será que é culpa minha? Gente, vamos parar de carregar essa culpa. Sempre no nosso ombro, quando somos culpados do mundo que existe hoje, a grande concentração de pessoas nas grandes cidades, nós não temos essa culpa, até porque a mulher nunca beijou no seu filho. Quando ele sai, ela dá a mão, sempre. Cair de novo, ela dá a mão de novo. Quantas vezes o filho precisar, alguém estende a mão. Então a mulher é sempre estende a família, ela é sempre quem cuida. E eu tenho muita certeza do que eu pude dar e do que eu dou para a minha família. E aí eu parei um pouco de me cobrar dessa presença minha, junto com a família em casa, de estar na rua com as outras pessoas agora, né, até uma hora dessa. E começou mais todos os dias. Eu tenho um dia que me vizinha. É a hora que eu chego em casa, todo dia eu chego tarde em casa. Mas o que vale a pena é a gente saber, é o que eu tive das minhas filhas. Mas estamos construindo muito, não é melhor só para a minha família. Porque que adianta eu estar cercada e ter tudo dentro da minha casa? Ter comida na minha casa, ter a melhor cama, a melhor geladeira, ter a melhor televisão. Aí eu olho para o lado, o vizinho não tem comida, o outro não tem emprego, o outro está morando em cima da lama, do mangue. O outro tem camisa, o outro está pedindo para o pai, eu quero comprar um tênis, o pai, eu quero ir no cinema, não tenho dinheiro para o cinema. Se a gente não arrumar a cidade para que essas crianças tenham onde brincar, onde estudar. Hoje, o livro deu tempo de falar, acho que uma outra oportunidade a gente pode mostrar lá. O que diminuiu, sabe aqueles alunos que estavam demorando a escola ao tempo muito? Que o ar condicionado. E com o network, eles pararam de faltar, eles são muito mais para a escola. Isso significa que a probabilidade dos nossos filhos que estão na escola se perderem no capítulo da vida é muito menor. Então a gente está construindo uma sociedade melhor. Isso é política de segurança pública. A gente está investindo nesse tempo. Se eu passei na rua, na Nossa Senhora de Fátima, ali no Itaqueiro, e eu vi que estava uma linha de trem do lado de lá da Vila de Espectador, quatro crianças, jovens, adolescentes, pessoas velhas, dois anos, meninos, quatro sentadinhos, um netbook, ali sentadinhos. Eu não sei se eles estavam fazendo joguinho, eu não sei se eles estavam escrevendo, eu não sei se eles estavam entrando na internet, não sei o que eles estavam fazendo, mas eles não estavam no boteco, gente. Eles estavam no bairro deles mesmos. Eles estavam entre eles, na faixa etária da idade deles, no instrumento que eles ganharam da educação. Eles serão diferentes. Nós estamos formando uma geração muito diferente do coração. Nós estamos formando para o novo mercado de trabalho jovens mais preparados para a vida, com mais certeza. A gente compra a nossa juventude se perdendo por falta de oportunidade, por insegurança. Nós estamos transformando essa cidade para o mercado capitalista vir aqui procurar o trabalhador. Não vai ser o trabalhador daqui que vai ter que sair de uma companheira para ir procurar emprego lá fora. Você vai ficar aqui e muitos ficarão aqui. Por isso a gente está construindo. Eu ia falar, Bruno, é você, é um exemplo pra gente de tudo que a gente faz. E eu lembro que você falou pra mim que você queria trabalhar na função, naquilo que você sabia fazer. E você não desistiu. Isso aí, você é um exemplo pra mim, é um exemplo pra tantas outras pessoas. E como eu vou? Eu tenho uma família com os três irmãos. Os meus dois irmãos de irmão foram embora. Por quê? Porque eu tinha três irmãos. Por isso eu estou sozinha. Por isso eu tenho que cuidar da minha mãe sozinha aqui. Porque minha irmã tem um trabalho aqui. E a vida que eu tenho é igual a de vocês. Não é porque eu sou perfeita hoje, que eu sou uma pessoa diferente, pecado, comendo caviar. Eu não digo nada disso. Não é por isso que eu não lavo louça, que eu não faço roupa, que eu não faço comida. Eu faço tudo para fazer, até porque meu patrimônio me cresceu. Eu continuo vivendo a vida que eu vivia. E isso é uma coisa boa, porque é isso que a gente leva da vida. É poder olhar para vocês com respeito e com dignidade. E eu sei que no período eleitoral, que a gente foi até agora, muitas pessoas vão querer sujar a imagem da gente, macular a imagem, sabe? Não tem gente que diz que eu vou lá e acabou. Aí eu sempre falo assim, pô, me dá o endereço, ninguém nasce no casal, tal de endereço. Eu pelo menos visitar o tal do Acapulco, o nome de Pistobosa. As pessoas fazem isso, mas não tem patrimônio melhor, mais valoroso do que a nossa própria história de vida, a história que a gente constrói na nossa família, na nossa casa, com os nossos filhos e como prefeita na nossa cidade. Vem para a cidade iluminada, vem para a cidade. Fazendo enquanto a vida não quiser, viu um monte de crianças brincando ali na porta da cidadania, viu gente vindo de fora para ir no nosso parque de meninas, ver o nosso teatro sendo começou e vai ser um teste, um nosso poder, não vai ficar com o homem acabado, não. Nós vamos pegar o nosso teatro, pegar o nosso cliente, pegar o nosso telefone. E vamos mostrar para as pessoas que governar é um ato de amor, é um ato de responsabilidade, é um ato de seriedade e de compromisso com as pessoas. E isso não significa que a gente não erra. Não somos acima do bem e do mal. A gente erra sim. Mas a certeza de que a gente sempre seguia na direção de realizar sempre o que é melhor para as pessoas. Disso a gente não abre mão. E se errar pelo caminho, a gente volta de novo para acessar. Não tenho dúvidas hoje de que vocês têm um governo que é de vocês, que é sempre de portas abertas, que é sempre seu. Mesmo quando vocês não conseguem encontrar a prefeita pessoalmente, tenho certeza que a prefeita pensa como você e está do seu lado. Obrigada a você.